Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nota 7, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje é sábado, estamos no dia 11 de junho de 2011, e a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico, que já sabe, sempre entre o meio-dia 30 e as 13 horas lhe traz música instrumental, isto aos sábados e aos domingos. Hoje vamos começar com Burn Campfire. O tema que vamos ouvir é um tema, enfim, com um título muito simples e que acho que é uma música até bem, bastante conhecida. A música chama-se Twilight e é ela que vai dar início a mais uma edição, número 87, do nosso espaço radiofónico. Vamos ainda ficar também para ouvir Carlos Santana com O Love You. É a música que vai seguir-se depois de Burn Campfire. E esses são os dois primeiros temas desta tarde, ou deste princípio da tarde de sábado, dia 11 de junho de 2011. Espero muito sinceramente que tu estejas a correr da melhor forma e que desse lado se encontre bem e que lá está na nossa companhia. Vamos à música então. Primeiro, Burn Campfire com Twilight, depois Carlos Santana com o tema We Love You. Thank you. música calma nesta tarde, ou neste princípio da tarde, de sábado. Vamos ficar agora com mais... com mais dois temas. Vamos ficar com um mais calminho que o outro, mas um com muito boas energias para este princípio de tarde. Ennio Morricone, um conhecidíssimo compositor italiano, de 83 anos. Vamos aqui ouvir uma das suas composições. Uma das suas composições que dá pelo nome de Shimai, e é uma música bastante calma, bastante bonita. É um tema que eu creio mesmo que chegou a fazer parte de uma banda sonora de um filme, mas também agora não tenho bem a certeza. Logo depois vamos ficar com Brasília, tema de Arking, e é precisamente com Arking que vamos seguir nesta edição da nota 7, edição número 37, para a tarde de sábado, dia 11 de junho de 2011. Eu, Carlos Bonaparte, vou voltar daqui a pouco para os últimos dois temas desta edição. Espero muito sinceramente que tudo esteja bem consigo e que continue assim, ou, se possível até, ainda melhor. Vamos à música então, estimado ouvinte, trago-lhe, por que não, agora estes dois temas. O primeiro, como disse, chama-se Shimai e é de Ennio Morricone. Thank you. tema de Arkin a fechar, ou melhor, antes da minha última intervenção, aquela que irá dar um mote para fechar mais uma edição da nossa Nota 7. Caminhamos já para os largos e, como já poderão perceber, para a edição número 100. É verdade. Ora bem, vamos ficar então com mais dois temas, e depois deste ritmo tão gostoso de Brasília, vamos fechar com dois temas bem conhecidos de todos nós. Careless Whispers e Hotel California. Temas de George Michael, ou mais precisamente dos Wham, a primeira versão, e depois dos Eagles. Mas não, não é as versões deles que vamos ouvir, não. São as versões primeira da Brancaster Studio Orchestra e depois de Aventura. São os dois nomes que vão fechar a 87ª edição deste Nota 7. Já a seguir chega Top 40 Brasil. Espero sinceramente que tenha a continuação de uma ótima tarde na companhia da sua Rádio Internet e também do seu Canal 2. Deixo-lhe entretanto o convite para aceder a best.radiointerweb.info. Lá vai ficar a conhecer a programação que, a partir do dia 20, também lhe vai fazer companhia. Fique bem, tenha uma boa tarde e até amanhã. Música.